Seguindo aqui, ó, na sua rádio, tudo de bom. Obrigado pela sua audiência, por você estar sempre ligadinho comigo. A você do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o pessoal de Minas Gerais, Bahia, Ceará. A você aí de Portugal, hein? É, de norte a sul de Portugal, que também tá comigo, né? O pessoal de Évora, o pessoal também de... do Douro Sul, do Alentejo, né? Pessoal de Lisboa. É isso aí, muito obrigado pela audiência. Estão sempre comigo aqui no programa Carlos Pitt. Bora que bora, a gente não para. Ah, tem rádio nova estreando aqui no programa Carlos Pitt. Pessoal da Rádio Sertão Brasil. Alô, pessoal. Fica no bairro da Moca, em São Paulo, capital, né? Um abraço à Rádio do Tinoco. E eu explico, essa rádio aí é do filho do nosso saudoso Tinoco, que fez grande história, né, na música sertaneja do Brasil, como Tonico e Tinoco. Um abraço ao Miguel Andres, né? É, todo o pessoal aí da Rádio Sertão Brasil. Programa na Rádio Sertão Brasil vai ao ar às sextas-feiras, ao meio-dia. Legal? Obrigado, moçada. E bem-vindos aqui com a gente no programa Carlos Pitt, né? Bora que a gente não para o programa Carlos Pitt na sua rádio. Bom, já que falei aqui do Tonico Tinoco, vamos trazer então Tonico Tinoco cantando pra gente, Matando Saudades. Moreninha linda! Matando Saudades. Matando Saudades. Essa canção em coma de amor, como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim, sem gostar de quem gostar de mim. Fiz essa canção pro

Alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, o cantor Matheus, parceiro do Jorge, fez os últimos shows com o braço direito em uma tipoia. O Matheus machucou o ombro praticando o wakeboard, uma espécie de mini prancha de surf puxado por uma lancha, né? Por causa de um de seus passatempos preferidos, o cantor vai amargar 5 semanas com a tipoia, mas felizmente não vai precisar de cirurgia e tá trabalhando normalmente. E o Cruzeiro É o Amor, navio temático que leva todo ano a dupla Zezé de Camargo e Luciano para shows, aconteceu pela quinta vez na semana passada. O Cruzeiro partiu de Santos, no litoral de São Paulo, dia 28 de fevereiro, e foram 3 noites e 4 dias entre belas paisagens, muita mordomia e muita música em vários ambientes. O Zezé e Luciano se apresentaram para uma plateia de aproximadamente 3.400 hóspedes, ou seja, 100% das cabines vendidas. O repertório deles é sempre recheado de sucessos. E a performance da dupla é um tanto íntima, porque eles estão pertinho dos fãs, o palco é baixinho, eles descem, abraçam as tietes mais desesperadas, cantam ao pé do ouvido, e uma festa. O Zezé teve problemas com o microfone, parou algumas vezes para ajeitar o aparelho e deixou o show por conta do descontraído e seguro irmão caçula, que deu conta do recado, viu? Apesar de assumir que o balanço excessivo do mar o estava deixando, vamos dizer assim, meio mal. O cantor Gustavo Lima, o mais novo pupilo do Zezé, que havia prometido ir, por conta da agenda lotada, acabou ficando em terra firme, mas foi devidamente representado pela namorada e pela irmã. Mas os grandes comentários da semana mesmo, sem dúvida, foram sobre a premiação de melhores do ano do programa do Faustão, que é realizada desde 1995. A premiação é um tanto criticada por ser restrita a artistas e jornalistas da Rede Globo. Nesse ano, Munhoz e Mariano venceram a categoria Música do Ano, com Camaro Amarelo, e olha que tinham como concorrentes Assim Você Mata o Papai, do Sorriso Maroto, e o hit discutível de Naldo. E mais uma vez, por mais que haja concorrência de outros estilos, mostrando seu alcance, o sertanejo levou a melhor. Aliás, como acontece desde 1999, que tem sempre sertanejo levando o prêmio de melhor música, melhor dupla, cantor, cantora, melhor canção ou revelação. É isso aí. Bom, eu quero convidar você para assistir aos vídeos de shows, entrevistas e baladas no www.tvcp1.com, a TV que você escolhe o que quer ver. E no www.carlospitty.com você pode acompanhar tudo que rola na carreira de Carlos Pitty. Gente, boa semana, beijo e até a próxima! Programa Carlos Pitty. Pra te conquistar, em cada verso poesia, pra me declarar. Mas só palavras não vão traduzir o que é te olhar nos olhos e te ver sorrir. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse seu jeito manhoso me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas só pra te dizer. Yeah, yeah. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Dizer te amo já tá virando clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. E pra falar de amor com a gente, Jorge Matheus, Jorge Federico, vamos falar de amor mais ou menos assim. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse seu jeito manhoso me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas só pra te dizer. Yeah, yeah, yeah. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Dizer te amo já tá virando um clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor,

um programa de produção externa às segundas e quintas, da 1 às 2 e meia da tarde, no canal 2 da Antena Web. O canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 4 da tarde. Só aqui, no canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Alô, Carlos Pitty. Nós somos o Forró da Condenada. Alô, galera. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Fabián. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Oi, gente. Aqui é o Ângelo. E aqui o Daniel. Fiquem ligados. Um super abraço. Alô, galera. Um grande abraço. Eu sou o Gino do Gino. Geno, nós também estamos com Carlos Pitty. Não sai daí. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitty. Legal, gente. Alô, você. Programa Carlos Pitty. E hoje eu estou conversando com uma das grandes duplas da música sertaneja. Irmãos. Uma dupla que estourou nos anos 90, mas que tem uma história além dos anos 90, né? Com certeza, já estiveram comigo conversando no programa Carlos Pitty, com prazer, com muito carinho, com muita satisfação, já conheço eles pela estrada também, já, lá no Paraná, inclusive, né? O Wilson e Soraya. Começamos por aqui? Tudo bem, Wilson? Bem pra caramba, e você? Em paz? Tudo bem, fui Palmas no Paraná. Palmas no Paraná, frio demais! Tá vendo? Eu apresentava um programa na TV Sudoeste, Rede TV. Você esteve lá no meu programa. Foi, exatamente. Fui com a de Paula, né? Isso, isso. Paulo, isso. Depois eu gravei com você aqui em São Paulo também, na Rua Teodoro Sampaio. Isso, foi o começo do projeto em São Paulo. Exatamente. É muito tempo, muito tempo que a gente se conhece, né? Um prazer estar com você. Prazer é todo meu. Soraya, tudo bem, minha querida? Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Fiquei feliz com a volta de vocês dois. A gente também, né? Vamos ver. E é legal, assim, a gente está percebendo mesmo a receptividade do pessoal do meio artístico, dos fãs, assim, é muito bom, porque assim, é a mesma coisa que as pessoas falarem pra gente, olha, vocês fizeram uma história bonita na música, que bom que estão de volta. Isso é mais gratificante de tudo, né? É verdade, eu não vou falar assim que vocês plantaram uma sementinha. Vocês plantaram a sementinha, cresceu a árvore, deu frutos, por isso que a dupla é reconhecida, por isso que a gente fica feliz de ter essa volta de vocês. Olha só, fico até arrepiado, né? Porque eu sou fã de vocês, conheço a história de vocês, já recebi no meu programa, então, além de amigo, de ser um parceiro da estrada, sou fã de vocês também e estou feliz por vocês. Que bom, obrigada. Nós ficamos muito felizes. Verdade. Me conta uma coisa, o bailão parou ou não? Parei com o bailão faz tempo. Agora é só a dupla, agora é a dedicação total. Dupla, é. Eu tinha um bailão na minha cidade, né? Eu tô brincando com você porque eu sabia, né? Mas eu continuo com a empresa de estrutura de eventos, né? Que é a minha empresa, né? Tem estrutura de estrutura para eventos em São Paulo. E agora retomando com a dupla. É porque muita gente tem o trabalho de, como é que é, de empresário, né? Além da música, né? A gente não vive só da música, a gente tem as outras profissões, vamos falar assim. Você também era um empresário do ramo de eventos, né? Com casa de shows. Também, hoje também a gente está no ramo de lojas de roupa de cama, mesa e banho também, da Veste Casa. A gente tem algumas lojas, estamos montando mais algumas e tal. Então, a vida da gente é meio corrida, mas tem que sobrar espaço aí pra gente cantar. Bom, vamos falar então de cantar. Dessa volta de vocês, o que tem de novidade de momento de Wilson e Soraya? Temos uma música que está na novela Balacobaco, que é a música Cansei de Chorar. A gente fez uma distribuição dela assim, meio que precária, porque ela foi para a novela meio na urgência. E nesse período agora a gente está se preparando, montando o repertório, preparando o site, estudando o DVD. Ou seja, recomeçando mesmo. Estamos tudo... E vai no chão. Tá no chão. Ixi, sempre foi e não pode deixar de ser, né? Tem que ser. Bom, mas já tá começando bem com música em trilha de novela. Tá ótimo, né, Soraya? Não, foi um bom começo, porque a gente decidiu na semana e na mesma semana eles ligaram com o convite para participar da novela. Então, assim, parece que Deus falou, né? Tá bom, assim, tá indo no caminho certo, né? Então, foi um ótimo começo, mas, assim, tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho. Estamos já vendo o repertório para gravar e aí correr atrás mesmo. Agora eu vou fazer uma perguntinha que talvez todo mundo já perguntou a vocês e eu também quero saber através dos nossos ouvintes e telespectadores que acompanham o programa Carlos Pitt. O que levou a vocês, assim, colocar assim, o Wilson e Soraya tem que voltar, faz parte da música sertaneja, as pessoas querem. O que rolou? Qual que foi a química que fez vocês voltarem? Quem responde pra mim? Soraya. Bora então, vamos lá. Então, Carlos, assim, partiu de mim também o momento de falar paramos, né? Eu sempre trabalhei com o Wilson, comecei muito nova com ele. E ele, o irmão mais velho, eu a mais nova, de uma família de 5 irmãos. Então, assim, chegou um momento que eu falei assim, eu quero descobrir o meu caminho, eu quero eu fazer trilhar pelas minhas pernas, da forma que eu quero. Não houve briga, não teve nada disso. Então foi isso, uma necessidade minha de crescimento, de amadurecimento. Fiz, lancei o meu CD, gostei do trabalho, de como tudo pra mim foi um grande aprendizado. E aí chegou um momento que, assim, que eu parei e pensei, mas acho que poderia ser legal, junto com o Wilson, e assim, da forma com as coisas que eu conquistei, com a experiência, a maturidade que eu conquistei. Então aí conversei com o Wilson, né, se ele estava disposto. E assim, o que foi melhor é a gente percebeu assim, o tempo passou para os dois, houve um amadurecimento, houve uma tranquilidade assim na conversa de como vamos voltar, como vamos proceder. Então assim, foi tranquilo, não sei te dizer, eu acho assim, foi o momento que Deus falou, agora é a hora de vocês retomarem, continuar uma história, eu não sei te dizer, sabe, mas eu acho que foi legal, porque as coisas estão se abrindo facilmente assim. Na Máxima FM, tem programa Carlos Pitty. Tô cansado de chorar. Tô cansado de sofrer. Tô cansado de te amar. E você diz que nem quer mais me ver. Você nem lembra mais. Será que pisei na bola? Ou será que o amor que queria eu não pude te dar? Não entendo, pois na minha vida só soube te amar. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Só me resta bater na tua porta e pedir pra voltar. Tô cansado de chorar. Chorar. Tô cansado de sofrer. está sendo a dificuldade de vocês nessa volta? Ou está tudo legal, está tudo se encaminhando como vocês imaginavam mesmo? Porque assim, houve uma separação, né? Agora você tem que... é um recomeço, né, Wilson? Sim, eu acho assim que se você me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, qual seria a dificuldade da volta, eu ia dizer para você o seguinte: eu sempre fui muito louco. Você sabe disso. Eu sempre... minha cabeça era só trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Hoje, eu não vejo dificuldade nenhuma. Por quê? Porque hoje eu sou um cara mais tranquilo. 10 anos me fizeram me questionar o porquê que eu era tão doido. Por quê? Mas isso fez parte, fez bem também. Mas fez mal também, né? E hoje eu tenho isso com muita precaução, né? Soraya já deve até ter percebido que hoje eu tenho meio que um freio de mão. Por quê? Porque eu não tinha freio de mão não, velho. Se você me falasse, olha, tem isso aqui pra fazer, eu saía correndo e atropelando quem tivesse pela minha frente, eu ia fazer. Hoje não, hoje eu avalio... Hoje você é calculista. Não é bem calculista. Hoje eu avalio um pouco os riscos, hoje eu presto mais atenção antes de fazer alguma coisa. Então, não tem dificuldade. Tem essa facilidade, essa mudança que houve isso em mim, né? E outra que aconteceu também de bom foi o conhecimento que a Soraya adquiriu do mercado, que era uma coisa que só eu fazia. Ela praticamente não participava disso, né? Agora não, agora ao contrário. Ela tem o conhecimento e eu estou usando do conhecimento dela. Porque mesmo os anos que eu fiquei com a Soraya de Paula, foram ainda anos do passado. Os últimos 5 anos para cá, tudo é muito diferente. Né? As pessoas são outras, as pessoas das rádios, comportamento das emissoras, tudo é diferente. Mudou, né? Mudou bastante. E a Soraya viveu mais essa coisa, então ela está mais à frente disso, de saber o que fazer e no momento de fazer. Então tá certo, então a dupla está em uma nova fase, a Soraya participando mais, o Wilson ouvindo mais, né, Wilson? E os dois juntos? Participando menos. Mas a gente fica feliz com essa volta de vocês, quero agradecer, a gente está aqui. Ah, deixa eu perguntar, a gente está se encontrando aqui no Marquês, em São Paulo, uma das casas de show que acontece grandes gravações, grandes eventos, shows. Hoje vocês estão aqui na gravação do DVD de Rick Renner. O que que Rick Renner representa na história de Wilson e Soraya? Na verdade, a gente viu o crescimento do Rick Renner. Nós nos lançamos, eles também, nos anos 90, quando apareceram, né? Então a gente viu esse crescimento deles, assim, foi muito legal. Não é que temos uma história marcante um com o outro, mas assim, tem uma torcida, né? Uma amizade que ficou dos bastidores. Então, assim, eu vim assim com muita vontade mesmo de desejar para eles muita paz nesse recomeço, muita força, né? E assim, que a gente tenha bastante força também para trazer música de qualidade, né? O sertanejo bonito, gostoso, tem lugar para tudo, né? Então, assim, que nós tenhamos essa força também, né? Nós gravamos uma música do Rick, você se lembra dela? E é um grande compositor. Qual que é? Botando eles aqui na parede aqui. Eu tenho ciúme, sim, mas isso está em mim. Que vou fazer se amo assim? Deus sabe mais que eu, que o seu amor é meu e também seu coração. Eu sempre fui fiel, fiz de você meu céu e desse céu minha paixão. Não venha me falar de solidão. É linda, a música é linda do Rick. E o Rick, a gente... Você se lembra onde nós conhecemos o Rick Renner? Eu me lembro exatamente aonde foi o local. Aeroporto de Porto Alegre. Estávamos lá voltando de um monte de bailões que nós fomos fazer lá. Aí encontramos os dois no aeroporto, eles se apresentaram, né? E ali a gente se conheceu. Olha aí, o que tá vendo aí? A gente revelando os bastidores da amizade de Wilson e Soraya, né? Não pergunte pra mim como vou, porque eu explico. Ó, quero agradecer vocês, obrigado. Espero que dê certo de vocês gravarem uma música minha um dia ainda. Vou ficar aí, eu vou ficar feliz ao quadrado, né? Como se diz, né? Desejo muito sucesso, música nova, como você falou. O pessoal pode procurar, tá na internet, porque eu também já recebi lá. Então é fácil de encontrar o Wilson e Soraya. Desejo muito sucesso nessa volta de vocês. E eu peço para vocês encerrar esse bate-papo comigo aqui, cantando o maior sucesso de vocês. Para quem não conhecia, que tem muita gente hoje, né, Wilson, que tá entrando nessa nova fase e de repente conhece, não, né, não sabia até dessa volta de vocês, que a gente vai deixar aqui. Obrigado, Wilson. Obrigado a você. Obrigado sempre pelo espaço e pela amizade. Seja bem-vindo sempre no programa Carlos Pitt. Você que já é freguês aqui. Não, você é dono, sócio. Obrigado. Obrigado, Soraya. Gala, Carlos, sucesso pra você e vamos estar junto. Manda música pra gente. Vamos lá. E aqui eu fecho com eles cantando esse sucesso, o maior sucesso da carreira, o Wilson e Soraya. Beleza, e a gente traz aqui pra você, matando saudades, hein? Relembrando, Wilson e Soraya. Mais uma noite sem você. Exclusividade só aqui na Máxima, que é bom demais. Máxima. Mais uma noite sem você. Pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o Wilson. E aqui é a Soraya. E nós estamos aqui também com o nosso amigo Carlos Pitt. Um beijo! Tchau, tchau. Mais uma noite sem você. Do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa Carlos Pitt, tá no ar aqui na sua rádio. Não esquece não, hein? Acesse o meu site, www.carlospitt.com. No meu site tem os links também para as redes sociais, como Facebook, Twitter, né? E eu estou lá, é só você procurar Carlos Pitt ou o programa Carlos Pitt oficial, tá bom? Muito obrigado a você que acompanha a gente também nas redes sociais e fica por dentro das novidades do meu trabalho. No meu site tem os contatos para você fazer parte com a produção do programa, da minha carreira e dos meus shows. Pode levar o meu show aí na sua cidade. É só ligar 011-2021-7131. 2021-7131, São Paulo. Pode levar o show do Carlos Pitt pra qualquer lugar aí que a gente vai, hein? Toda a equipe, estrutura completa pra você, legal? E a gente continua por aqui com o programa Carlos Pitt Não Para Não. Lembrando que as entrevistas do programa Carlos Pitt, os artistas que passam por aqui, você pode acompanhar também na tvcp1.com, www.tvcp1.com, e fica por dentro assistindo na íntegra todas as entrevistas aqui do programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Oi, gente, tô chegando aqui no programa Carlos Pitt e tô trazendo novidade, viu? A música que eu vou lançar hoje é muito bonita e é do cantor Júlio Ferraz. Começou a cantar aos 5 anos em apresentações na escola e aos 8 passou a acompanhar festas de folia de reis. E ele tá de trabalho novo e eu vou lançar agora aqui pra você. Ah, e essa música tem participação especial, viu? E eu vou lançar pra você agora. Júlio Ferraz com participação especial de Luiz Cláudio, Enigma. Lançamento. Tento não lembrar, às vezes penso em fugir de mim mesmo pra não ver você. Tento não deixar transparecer o sentimento que invadiu todo o meu ser. Vejo que não tem explicação, uma razão pra tanto mal me quer. Confesso, não consigo decifrar os enigmas do coração dessa mulher. Eu brinquei com fogo só pra me queimar. Eu perdi a aposta nesse jogo de azar. Meu barco afundou ao te navegar. Meu cupido errou a mira ao te acertar. Eu fiquei sozinho em meio à multidão. O meu sol não brilha nessa escuridão. Me entreguei de corpo e alma por essa paixão. Você me deixou em plena solidão. Canta comigo, Luiz Cláudio. Só se for agora, Júlio Ferraz. Tento não lembrar, às vezes penso em fugir de mim mesmo pra não ver você. Tento não deixar transparecer o sentimento que invadiu todo o meu ser. Um beijo que não tem explicação, uma razão pra tanto mal me quer. Confesso, não consigo decifrar os enigmas do coração dessa mulher. Eu brinquei com fogo só pra me queimar. Eu perdi a aposta nesse jogo de azar. Meu barco afundou ao te navegar. Meu cupido errou a mira ao te acertar. Eu fiquei sozinho em meio à multidão. O meu sol não brilha nessa escuridão. Me entreguei de corpo e alma por essa paixão. Você me deixou em plena solidão. Eu brinquei com fogo só pra me queimar. Com Júlio Ferraz e participação especial do cantor Luiz Cláudio. Agora eu vou trazer um cara pra contar pra você um mico que ele pagou num show. Escuta aí, Pique Massaro com você. Olá pessoal, eu sou o Pique Massaro. Estou aqui a convite do Carlos Pitt pra contar um pequeno mico que eu passei aí na gravação do meu DVD. Seguinte, a gente trouxe uma parte gravada assim das percussões e tal pra preencher